Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. Segunda-feira, alô minha gente, por aqui começa mais um programão chamado Baú Sertanejo. E aí, como é que foi seu final de semana? Tudo beleza, tudo jóia, descansou, trabalhou, enfim, viajou. Eita, que beleza, né pessoal? Mas que bom que nós estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos com você mais uma semana. Afinal de contas, é mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Para a gente estar aí sempre vencendo os obstáculos da nossa vida e que você tenha uma semana realmente abençoada, né? Uma semana aí proveitosa, uma semana de vitórias, tudo de bom para você. É o que deseja aqui o seu amigo Elbert Andrade, tá bom? Vamos começar o programa de hoje. Segundona, tem para você aqui as caipiras lá de 2009. Beber cachaça é fácil. Vamos ouvir essa moda. Depois, o Eliseu Neto e Rodrigo de 2007. Menina da Aldeia, uma grande regravação. As melhores. Baú Sertanejo. Sertaneja. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira na colheita do café. Te encontro agora completamente diferente.

Zezé de Camargo e Luciano, Pão de Mel, fechando aqui o nosso primeiro bloco da segundona. Milionário Zé Rico, Zé Rico, Milionário, né? Zé Rico, Paraná, querido. Ainda Chico Rei, Paraná, a música Pedacinhos, Eliseu Neto e Rodrigo, Menina da Aldeia, As Caipiras, lá de 2009, a música Cachaça é Fácil. Daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? Não sai nem não, porque você sabe, aqui você ouve sempre as melhores músicas sertanejas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Tem Jean Paulo e Michel, de 2009, Confusão Armada. E na sequência, Rio Negro e Solimões. E o grande sucesso aqui de Rio Negro e Solimões, 2006, a música Minha Serenata. Ela ligou no meu celular. Atendi e lhe disse, não posso falar. Assim que puder eu vou retornar. Foi a gota d'água pra ela ligar. Mulher por natureza é desconfiada. Nem te conto. Mas se fosse ciumenta e descontrolada. Vixe Maria. Meu amigo, aí cê tá numa roubada. Quando chegar em casa é confusão armada. Pode crer. Explicar de que ela não deixa, pois já colocou na sua cabeça que os homens não prestam, são todos iguais, que não me quer mais e que eu desapareço. Aí nesse caso chega com jeitinho, é só ter cautela, fica pianinho. E aí logo passa a raiva da patroa e ela fica de boa, cheia de carinho. E aí, Jean Paulo? Fala aí, Michel. Vamos convidar nosso amigo pra cantar com a gente? Com certeza chega mais um William Gordes. Tudo? Que beleza! Ela ligou no meu celular. Mas de novo? Atendi e lhe disse, não posso falar. Assim que puder eu vou retornar. Foi a gota d'água pra ela brigar. Mulher por natureza é desconfiada. Ih, nego! Mas se fosse ciumenta e descontrolada. Aí eu despeço. Meu amigo, aí cê tá numa roubada, viu? Quando chegar em casa é confusão armada. Se disser, explicar de que jeito. Se ela não deixa, pois já colocou na sua cabeça que os homens não prestam, são todos iguais, que não me quer mais e que eu desapareço. Aí nesse caso chega com jeitinho, é só ter cautela, fica pianinho. Que aí logo passa a raiva da batom e ela fica de boa, cheia de carinho. Explicar de que jeito. Se ela não deixa, pois já colocou na sua cabeça que os homens não prestam, todos iguais, que não me quer mais e que eu desapareço. Aí nesse caso chega com jeitinho, é só ter cautela, fica pianinho. Que aí logo passa a raiva da patroa e ela fica de boa, cheia de carinho. Ela ligou no meu celular. É confusão armada, bicho. Obrigado, William. Deus te abençoe. Valeu. Baú Sertaneja. Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, eu canto esta serenata para ti, ó minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada. Somente com meu violão ofereço-te esta canção. Nessa noite enluarada, você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. bem, se estás me ouvindo, acenda a luz de fora, venha me ver na janela, me abrace, me beije agora. Estrela do infinito, que brilha ao romper da aurora, a ti darei minha vida, e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. É verdade, amor, o que lhe falam por aí da minha vida. Não ligue não, tenha certeza que eu ainda não morri. É verdade, amor, que sem você eu não achei qualquer saída. Mas não pense em voltar, eu não vou esperar, vou embora daqui. Vou embora dessa casa, tranco a porta e quebro a chave. Cara limpa, vida nova, onde vou só Deus quem sabe. Vou embora dessa casa, faço o que me der na telha. Deixo aqui sua saudade, pra mim morreu de velha. É verdade, amor, que eu bebi todas e aprontei mil choradeiras. Mas foi assim que descobri que meu orgulho vale mais. Na verdade, amor, sua saudade não durou a vida inteira. Eu cansei de esperar, hoje vou lhe deixar dessa porta pra trás. Vou embora dessa casa, a porta e quebra a chave. Cara limpa, vida nova, onde vou só Deus quem sabe. Vou embora dessa casa, faço o que me der na telha. Deixo aqui sua saudade, que pra mim morreu de velha. Vou embora dessa casa, tranco a porta e quebro a chave. Cara limpa, vida nova, onde vou só Deus quem sabe. Vou embora dessa casa, faço o que me der na telha. Deixo aqui sua saudade, pra mim morreu de velha.

nosso amor de verdade. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho? Ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar, preciso te encontrar, preciso te encontrar, preciso te encontrar, preciso te encontrar. César Belotti, Fabiano, em Poporri Musical, Hoje Eu Sei, Preciso Te Encontrar. Olha só, para uma sequência maravilhosa aí com César Belotti e Fabiano, um grande sucesso nós cumprimos. Ainda tivemos o Milionário José Rico, do volume 19, lá de 1989, Paixão de um Homem, Holmes e Carlinhos, Tranca a Porta e Quebra a Chave, Rio Negro Solimões, também passou por aqui, de 2006, Minha Serenata, Jean Paulo e Michel, de 2009, Confusão Armada. Daqui a pouquinho, a gente volta com você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Nosso baú sertanejo não para de jeito nenhum. Tá pintando um modão, tem Adalberto e Adriano. Quem mandou acreditar? Rick Renner, volume 5, 1988. Nós somos dois sem vergonha. Vai lá, deixa cair a moda. Você e as melhores. Baú sertanejo. Que me perdi. Não sei como é que eu pude amar assim. Foi tanto que eu sonhei que enlouqueci. Te amando até esqueci de mim. Ninguém pode frear o coração depois que ele decide se entregar. Se atira sem olhar a direita. Não liga pros perigos da paixão. Não vê que o barco pode se afundar. Ai, ai, ai, ai. Meu coração ficou cego e se perdeu. Mergulhou no sonho de amor que não valeu. E o que resta são motivos pra chorar. Saudade de você. Que loucura, quem mandou acreditar? Ninguém pode frear o coração depois que ele decide se entregar. Se atira sem olhar a direção. Não liga pros perigos da paixão. Não

esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Leonardo, me esqueci de viver. Também René e Ronaldo, a música para acordar o seu coração. O Jumineiro e Marciano passou por aqui com As Paredes Azuis. O Rick Renner também do volume 5, 1998. Nós Somos Dois Sem Vergonha, grande sucesso da dupla da época. Adalberto Adriano, Quem Mandou Acreditar. Daqui a pouquinho a gente volta, segunda-feira com a gente, aqui ó, na sua rádio preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Serenata pra Lua, Racine e Rafael abrindo mais um bloco. E na sequência, com a Viola e Deus, tem Jade e Jefferson. Esta noite tão fria e calma, já não há ninguém mais na rua. Eu tão só nesta madrugada, fazendo serenata pra lua. Lua, por que será que o sol passou e não te esperou? Está indo embora. E por que vocês não se entendem? Espere por ele agora. Você chora, acreditando na sorte. Muito cedo eu saí de cima e ficar com Deus. Pai, eu tenho que partir. Voei feito passarinho, não achei o que eu nunca perdi. Foi assim que aconteceu com a viola e Deus. Nas esquinas desse mundo andei. Por sofrer assim demais, aprendi, sou capaz de fazer o certo onde errei. Ei, viola, chora comigo, viola, e vê se consola esse peito choroso que está feito brasa. Queria ter asas pra poder ir agora, já não vejo a hora de voltar pra casa. Chora comigo, viola, e vê se consola esse peito choroso que está feito traça. Queria ter asas pra poder ir agora, já não vejo a hora de voltar pra casa.

brincadeira, termina sempre em uma explosão de amor. Seu corpo eu encontrei meu paraíso, troquei tristeza por sorriso. Amor assim jamais eu conheci. Você é minha fonte de carinho, de um leão me transformou em carneirinho. Meu amor, você me faz feliz. Nosso amor é feito de prazer e de paixões. A cada dia temos novas emoções. Entre beijos, abraços e suor, dois explosivos em fogueira. Um abraço, uma simples brincadeira, termina sempre em uma explosão de amor. As melhores, Baú Sertanejo. De uma forma tamanha estranha, ah, como eu te amei. E me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios. De amor chorei, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar desse fracasso, me sinto leve e solto. Pedacinho de nuvem pra remontar meus pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha, ah, como eu te amei. Anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com seus mistérios. Levou, levou os sonhos meus. De amor chorei, chorei. Não tenho nervo de aço, sou feito de carne e osso. Apesar desse fracasso,

tô mais afim. Agora tá na poça, quero ver você chorar. Chora, chora, deixa a cara por mim, canalha. Sofre por mim, canalha. Não tô mais afim, meu coração agora não quer mais se amar. A última de hoje, canalha, Luiz Cláudio Juliano, Denis e Fabiano, a música Amor Amigo, ainda Cássio Facuri e Leon de 2007, Blusa Vermelha, César Melotti e Fabiano, Meus Pedaços, ainda ouvimos Explosão de Amor com Milionário e José Rico, foram as últimas de hoje. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade, boa semana para todo mundo e amanhã estaremos de volta com as graças de Deus para mais um programa. Um abração para você e até amanhã. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.